Assiste os vídeos caseiros da gente. Vazasse pro mundo, imagina a inveja que ia causar. Ah, é tanto trem decente que eu não tô preparado pra ficar famoso. É melhor apagar. Apagar não, gente safada que paga de santo. É o que mais tem na rua. Querer cara não vê a loucura. E na moral, eu vou cagueta geral. Vem! Tá ligado aquela mina que parece a santinha do rolê? Dá intimidade pra ver, dá intimidade pra ver. Tá ligado aquela mina que tem cara de quem não sabe fazer? Dá intimidade pra ver, dá intimidade pra ver. Tá ligado aquela mina que parece a santinha do rolê? Dá intimidade pra ver, dá intimidade pra ver. Tá ligado aquela mina que tem cara de quem não sabe fazer? Dá intimidade pra ver, dá intimidade, deixa ela beber. Deixa ela beber. Apaga não, gente safada que paga de santo. É o que mais tem na rua. E vem cara, não vê a loucura. E na moral, eu vou pra gueta geral. Quem aprendeu aí, ó? Tá ligado aquela mina que parece a santinha do rolê? Dá intimidade pra ver, dá intimidade pra ver. Tá ligado aquela mina que tem cara de quem não sabe fazer? Dá intimidade pra ver, dá intimidade pra ver. Tá ligado aquela mina que parece a santinha do rolê? O quê? Dá intimidade pra ver, dá intimidade pra ver. Tá ligado aquela mina que tem cara de quem não sabe fazer? Dá intimidade pra ver, dá intimidade, deixa ela beber. Deixa ela beber, deixa ela beber. Dá intimidade pra ver, dá intimidade, deixa ela beber.